Caros amigos, estamos chegando ao fim do nosso programa Caminhando com Jesus. Acabamos de escutar Elizabeth Lacerda com essa canção tão linda. E nesse momento acabamos de falar também sobre o tema, né, abordado essa semana. Falamos um pouco sobre o autismo e temos que compreender que todos nós somos seres espirituais que estamos aqui de passagem. Ninguém é melhor do que ninguém. Aquele que planta amor, colhe amor. Aquele que planta discórdia, sofrerá as consequências. Aqueles que buscam seguir o caminho do Cristo são aqueles espíritos que trabalham em prol da humanidade, trabalham para que nós possamos evoluir dentro das nossas limitações, compreendendo que todos nós erramos, todos nós somos espíritos imperfeitos, todos nós, independente da sua fé religiosa, somos filhos de Deus. E Ele, como Pai amoroso, como Pai que nos deu a oportunidade de estarmos aqui, nos ama com as nossas imperfeições, nossas incompreensões e nossas virtudes. Pois todos temos as nossos momentos de fraquezas, como também temos os nossos momentos de virtudes, momentos que nós demonstramos o nosso lado bom. Então, quero agradecer primeiramente a Deus, sempre. Deus em primeiro lugar. E agradecer aos ouvintes que tiveram paciência e estiveram aqui até esse momento escutando o programa Caminhando com Jesus. Convido todos a continuar na programação que vai vir agora em seguida. E juntos, vamos fazer uma prece? Vamos agradecer a Deus por esse sábado tão lindo aqui nessa cidade. Te agradeço, Senhor Jesus, Mestre querido e amado. Te agradeço por mais um dia de vida aqui nessa cidade maravilhosa. Abençoa, Senhor, todas as famílias, todos os lares. Traz paz, amor, discernimento para todas as casas, todas as famílias. Que possamos, Senhor, sentir o Teu amor em nosso coração. Abençoa, Senhor, aqueles que sofrem, aqueles que até um momento, essa hora, estão em leitos de hospitais, aqueles que ainda não tomaram café, aqueles que estão trabalhando, aquela dona de casa que já está preparando o almoço. Abençoa cada um. Abençoa os idosos, abençoa aqueles que sofrem, aqueles que estão passando por momentos difíceis. Traz serenidade, Senhor, para os seus corações. E que possamos sentir o Teu amor. Nos livre da guerra, nos livre do mal, nos livre dos inimigos. Te agradeço, Mestre Jesus. Pedimos para Maria de Nazaré, nossa mãe, aquela que representa todas as mulheres, que traga paz para as famílias. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem, Senhor, a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajou a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte